Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção-geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 1 de outubro de 2015. Destaques de hoje: Suíça confisca dinheiro de contas em nome de Cunha e familiares. TSE retoma julgamento de ação que pede cassação de mandato de Dilma. Lava Jato. Tribunal nega habeas corpus a executivos da Odebrecht. Beto Richa vira réu em ação que investiga agressão a professores. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Presença de sol em todas as áreas da região. No estado de São Paulo, no centro-sul de Minas e no Rio de Janeiro, o dia amanhece com o tempo firme, a nebulosidade ganha força e chove entre o final da tarde e o início da noite. Nas demais áreas, o tempo segue firme e seco. Região Norte, tempo firme no Tocantins. No oeste do Acre, o tempo fica mais instável com chuva a qualquer hora. Nas demais áreas da região, o sol predomina e o calor é intenso, com condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Região Nordeste, o sol segue predominando e o calor também é muito grande. Apenas entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte é que há condições para chuvas passageiras. As temperaturas seguem elevadas no interior da região. Região Sul, no oeste e leste do Paraná e no leste de Santa Catarina, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. Tempo firme no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, o dia amanhece com o tempo firme, mas a nebulosidade ganha força e chove a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Tempo firme entre o Distrito Federal e o norte de Goiás. Já no sul de Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais instável, com chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, presença de sol com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora o nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Yes. Rússia, Ucrânia, Iêmen, Irão, Iraque, Síria. Este mundo tão cheio de paz está cheio de tantas zonas de conflito. Vamos falar sobre elas no espaço radiofónico, onde eu, Carlos Bonaparte, faço questão de deixar a par do que acontece no mundo, nesse do qual as notícias não falam. Zona de Conflito, aos domingos, a partir das 11h30 da manhã, no Canal 1. O choro é um dos géneros musicais mais acarinhados no Brasil. Vincando fortemente a cultura e a música popular urbana brasileira, o choro tem na sua raiz os maiores instrumentos daquele país. Roda de Choro, um produto Rádio Câmara que é apresentado no Canal 1, às quartas, às 4 da tarde. Conheça os artistas e toda a história do choro, o género musical popular brasileiro. Roda do Choro, às quartas, às 4 da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Tribunal Superior Eleitoral incluiu na pauta da sessão extraordinária que aconteceu na noite de ontem o julgamento de uma das ações que pedem a cassação de mandato da presidente Dilma Rousseff. Os ministros discutiram se abrem a ação de impugnação proposta pelo PSDB para permitir a investigação dos fatos relacionados à campanha petista de 2014. Já a maioria formada na corte para permitir que o caso seja reaberto, mas a conclusão do julgamento foi interrompida há um mês por um pedido de vista feito pela ministra Luciana Lócio. No início do ano, a ação foi arquivada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, mas um recurso proposto pelo PSDB fez o caso ser levado ao plenário do TSE. Já votaram pela continuidade da ação os ministros Gilmar Mendes, que fez severas críticas, João Otávio de Noronha, Luiz Fux e Henrique Neves. O único voto pelo arquivamento do caso até o momento foi de Maria Tereza, alvo de fortes críticas de Mendes. Restam agora os votos de Luciana Lócio e do presidente da corte, Dias Toffoli. Emenda de Lindomar Garçom garante atividades de ginástica laboral e massoterapia no TRT. Da Rádio Lobo do Cerrado, em Rondônia, Edilson Peroni tem os detalhes. Com o foco na qualidade de vida e saúde preventiva de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre, o TRT 14 implanta programa de ginástica laboral, massoterapia, que teve início nesta terça-feira, 22 de setembro, em Porto Velho. Com a realização de ginástica laboral, o tribunal busca promover a disposição e bem-estar para a jornada de trabalho, melhoria do equilíbrio biopsicológico e das relações interpessoais e reflexo direto na saúde de magistrados e servidores. A aplicação da massoterapia nos membros das áreas administrativas e judiciais tem como objetivo atuar na prevenção de patologias com a finalidade de combater o estresse ocupacional e melhoria de qualidade de vida das pessoas do TRT 14. Os atendimentos de massoterapia serão no Núcleo de Assistência à Saúde, segundo andar do edifício sede em Porto Velho. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou nesta quarta-feira o pedido de habeas corpus dos executivos ligados a Odebrecht, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo. Eles foram presos preventivamente na 14ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em 19 de junho deste ano. Esse é o segundo habeas corpus em favor dos dois executivos. O primeiro, julgado pela 8ª turma, dia 5 de agosto, foi considerado prejudicado por perda do objeto, devido a um segundo decreto de prisão preventiva, expedido pelo juiz federal Sérgio Moro, no dia 7 de julho. A defesa impetrou novo habeas corpus, julgado nesta tarde de ontem, contestando os fatos apontados por Moro no segundo decreto de prisão, que diziam respeito ao envio de milhões de reais para o exterior, quando a Lava Jato já estava em curso. O Ministério Público do Paraná ajuizou uma ação civil pública contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, o ex-secretário de Segurança Fernando Francischini e outros 4 comandantes da Polícia Militar pelo episódio que ficou conhecido como a Batalha do Centro Cívico. Na ocasião, mais de 200 pessoas ficaram feridas no confronto entre policiais e representantes dos professores que realizavam protesto em frente à Assembleia Legislativa. A ação foi recebida pela juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonce, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Os citados terão um prazo para apresentar a defesa e depois a juíza irá decidir se aceita ou não a denúncia do Ministério Público. O confronto ocorreu no dia 29 de abril deste ano, porque os professores protestavam contra um projeto de lei do Executivo que mudava o sistema da Previdência Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, do PSDB, obteve liminar na Justiça impedindo o acesso dos manifestantes às galerias do Legislativo. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, já está aí mais um aumento dos combustíveis e, como todos sabem, o efeito cascata fará com que outros produtos também sofram reajustes, é razão de dependerem do transporte rodoviário. Portanto, mais arroxo em cima do povo. Enquanto isso, assistimos no Congresso Nacional e no governo as manobras para dar impressão que alguma coisa acontece. Movimentam a água para ver se saltam peixes, como diz o meu amigo comendador. Impressiona que políticos e governantes subestimam nossa inteligência. Para atender ao PMDB, que deverá ficar com 7 ministérios, Dilma reduzirá a primeira proposta, que era de 10, para uns 8 ou 9, com o que, pela forma e conteúdo, não trará nenhuma consequência para a economia, que continuará dependendo do sacrifício dos trabalhadores. Mercadante parece que, finalmente, desencravará da Casa Civil, onde nunca deveria ter entrado, e volta, provavelmente, para o Ministério da Educação, lugar também que muito pouco lhe diz respeito. Para a Casa Civil, deverá ser deslocado Jacques Wagner, que vai sair do Ministério da Defesa, outro que para lá nunca deveria ter ido. Impressiona que a presidente Dilma parece desejar confusão e pode nomear o coringa Aldo Rebelo para a pasta de Jacques Wagner. Ora, um membro do Partido Comunista do Brasil comandando as Forças Armadas só pode ser piada, de muito mau gosto. Mas de Dilma tudo é possível. Mas é desta forma que a presidente da República trata o seu governo e o país. demitiu por telefone o ministro da Saúde para dar ao PMDB numa demonstração de que está disposta a tudo para não perder o apoio. O preço do PMDB é salgado e não aceita qualquer coisa. Tem que ser ministério de conteúdo. Alguns estratégicos. Saúde, um dos maiores orçamentos da esplanada. E outros como aviação civil, portos, pesca, turismo, já ocupados por especialistas em suas áreas. Eles é o Padilha, que os petistas têm outro apelido para ele, o filho de Jader Barbalho para pescar alguma coisa ou quem sabe ajudar o pai, conhecido pelo caso do Ranário, e Henrique Alves, cujas histórias são por demais conhecidas. A última, de não importar-se com o roubo de 90 mil de que foi vítima. É bom que você fique esperto. Enquanto aqui eles compram o seu voto por uma cesta básica, uma quadra de esportes, um carguinho michuruca, lá eles se revendem por bem mais, muito mais. Basta ver os números do Petrolão. É de arrepiar. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos mais um intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Sur la sonnerie portabilisée, comme c'est une chanson à la balade, elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Nuit Zébray, quartas-feiras, 21 horas. Canal 1. Ah, filhinha, é a minha vez de te desculpar, a vez de te estás a respirar bem. Olha, tira a camisola. Eles são minutos palitos de Pónix. Se trair a sua esposa, ponha-lhe palitos de Pónix. Inusitados. Minutos Inusitados, todos os sábados pelas 5:30 da tarde, com Adriana Pequeno, Carlos Bonaparte e Cátia Leite, no Canal 1. Um número mesmo pequeno de pessoas, que eu digo mesmo, eu amo-te. Isto é épico. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os Estados Unidos e Rússia acertaram nesta quarta-feira a realização de uma reunião, o mais cedo possível, entre seus militares para coordenar operações na Síria após Moscou anunciar seus bombardeios no país, contra grupos jihadistas, informou o secretário de Estado americano John Kerry. Concordamos com a urgência de se ter o mais cedo possível uma discussão de militares com militares, para evitar o conflito sobre os alvos visados, relatou Kerry à imprensa, ao lado do chanceler russo Sergei Lavrov, após uma reunião conjunta do Conselho de Segurança. Apesar das preocupações de Washington com o apoio russo ao líder sírio Bashar al-Assad e com a escolha dos alvos na ofensiva aérea recém-lançada por Moscou, Kerry declarou que ele e Lavrov tiveram ideias para levar o processo político adiante nesse país. Um estudante abriu fogo em uma escola secundária no estado americano de Dakota, no centro-oeste, nesta quarta-feira, ferindo o diretor do estabelecimento, e informaram a polícia e a imprensa local. Às 10 horas da manhã, hora dos Estados Unidos, um aluno chegou à escola e dirigiu-se ao escritório do diretor. Uma vez no local, começou a brigar com o diretor. Tirou uma pistola e disparou, ferindo-o no braço, explicou a AFP, um porta-voz da polícia de Shoals Falls, cidade situada a poucos quilômetros do local do incidente. O subdiretor e o professor titular de atletismo conseguiram imobilizá-lo depois, completou este porta-voz Sam Clemens. O adolescente está detido e sendo interrogado. Outro porta-voz policial, Todd Baldwin, havia dito pouco antes à AFP que os oficiais foram à escola secundária após avisos de que estava ocorrendo um tiroteio. A ONU se voltava nesta quarta-feira em Nova York à situação dos milhões de refugiados que chegam à Europa, com uma reunião sobre a crise migratória, na qual o secretário-geral Ban Ki-moon busca acordar um plano de ação global. Enquanto isso, a Rússia preside uma reunião acalorada no Conselho de Segurança da ONU sobre o antiterrorismo após o anúncio de seu primeiro bombardeio na Síria, e a bandeira palestina foi hasteada pela primeira vez na sede da organização, em um forte ato simbólico. Antes de dar início ao encontro sobre migrações, organizado à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon recordou que o mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial e pediu um plano de ação global. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU havia pedido à Europa para fazer mais para ajudar os milhões de refugiados que chegam às suas terras procedentes do Oriente Médio e da África. A aviação russa realizou nesta quarta-feira seus primeiros ataques na Síria, a pedido do presidente Bashar al-Assad, contra alvos do grupo jihadista Estado Islâmico, informou Moscou, uma operação que Estados Unidos e França questionam. Os aviões russos atingiram com precisão alvos em terra dos terroristas do grupo Estado Islâmico na Síria, declarou o general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa. De acordo com a fonte, foram realizados 20 ataques aéreos que atingiram 8 alvos do grupo jihadista, destruindo principalmente um posto de comando do Estado Islâmico. Segundo ele, os ataques destruíram equipamentos militares, depósitos de armas e munições e ferramentas de comunicação do grupo jihadista, que no ano passado proclamou um califado nos territórios sob seu controle no Iraque e na Síria. A campanha iniciada nesta quarta-feira é a primeira intervenção militar da Rússia, longe de suas fronteiras, desde a invasão soviética do Afeganistão em 1979, concluída uma década mais tarde com um estrondoso fracasso.

por corrupção e lavagem de dinheiro. No Brasil, já foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelos mesmos crimes. A assessoria do deputado afirmou ao jornal que ele não comentaria o caso. Na segunda-feira, Cunha foi ao Twitter negar qualquer irregularidade. As informações sobre o caso foram encaminhadas por investigadores suíços à PGR. No STF, Cunha é acusado de embolsar ao menos 5 milhões de dólares do lobista do estaleiro Samsung, Júlio Camargo, que fechou um negócio de 1,2 bilhão de dólares com a Petrobras. O fabricante coreano de embarcações construiu dois navios para a petroleira. Na 13ª Vara Federal de Curitiba, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-diretor de internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, o lobista Fernando Baiano Soares e o próprio Camargo por envolvimento no esquema. É tanto roubo sendo descoberto na Petrobras que realmente fica difícil de uma equipe para dar conta dos bilhões de reais que foram roubados dos cofres da empresa. Deputado se diz preocupado com falta de regulamentação do Marco Civil da Internet. Da Rádio Câmara, Lara Raggi. O deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, manifestou preocupação com o prazo para a regulamentação do Marco Civil da Internet em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor nesta quarta-feira. Conhecido como a Constituição da Internet, o Marco Civil foi aprovado pelo Congresso no ano passado e define direitos e deveres de usuários e provedores de internet. Carvalho, que pediu a audiência, questionou representantes do governo sobre a efetividade da lei enquanto o governo não edita o decreto que vai regulamentá-la. Ainda está sendo feito consultas públicas, mas tem um prazo para que finde essas consultas públicas e a efetivação desse projeto. O representante da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marcelo Schilwarker, afirmou que o governo tenta conciliar celeridade com participação social. O Ministério fez consulta pública na internet sobre a regulamentação durante 90 dias e agora finaliza uma proposta de decreto e vai submeter esse texto a uma nova consulta pública por mais 30 dias. Depois, essa proposta será encaminhada à Presidência da República, que deverá editar o decreto regulamentando a lei. O representante do Ministério da Justiça garantiu, porém, que os principais pontos do Marco Civil da Internet já estão em vigor, como o princípio da neutralidade de rede. Esse princípio obriga os provedores de internet a tratar igualmente quaisquer tipos de dados que trafeguem em sua rede, sem dar prioridade a nenhum tipo de conteúdo ou aplicação. Já estão plenamente em vigor. O que a gente está discutindo hoje são apenas as restrições à neutralidade de rede que vão ficar, evidentemente, limitadas àquilo que a lei já indica, ou seja, os requisitos técnicos indispensáveis, a prestação de serviços e também os serviços de emergência. O diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Alexander Castro, garantiu que a neutralidade de rede está sendo praticada pelas operadoras. Ele defendeu que a regulamentação do Marco Civil garanta que o usuário possa contratar, por exemplo, controle parental na internet sem que isso fira a neutralidade de rede. O representante das empresas de telefonia também defendeu que a oferta de acesso grátis a determinados aplicativos, como o WhatsApp, não fere a neutralidade de rede. Para o vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Leonardo Palhares, essa prática das empresas de telefonia pode ser democratizante, desde que a operadora não imponha restrições ao usuário ao acessar a internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi. Sob críticas à Câmara, Renan remarca a sessão do Congresso para a próxima terça. Direto da Rádio Senado, Érica Christian. Diante da decisão do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, de realizar votações no plenário no momento em que o Congresso Nacional se reuniria, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, convocou para terça-feira uma nova sessão destinada à apreciação de vetos, entre eles o que reajusta os salários do Judiciário. Os deputados condicionaram a análise dessa proposta à inclusão na pauta do veto ao financiamento privado estado de campanha. Esclarecidos de que esse item só poderia ser votado daqui a 30 dias, os deputados exigiram então a análise imediata da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política, que libera as doações de empresários para a campanha e permite um prazo para o troca-troca de partido. Diante da falta de acordo, Renan Calheiros criticou a Câmara pelo que chamou de caprichos. A política pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. Há uma exigência com relação à apreciação desses vetos da chamada pauta bomba. O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, explicou que não há prejuízos com o adiamento da apreciação dos vetos. Era bom que a gente fizesse essa sessão, porque isso traria um reflexo muito positivo nessa relação do Congresso com o governo. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, chamou de descabida a postura da Câmara. Há no mínimo um gesto de cobrança indevida de manifestação do Senado e, portanto, o Senado não vai nem deve se curvar a esse tipo de procedimento que é reprovável. Apesar de ser favorável ao financiamento privado, o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado, de Goiás, avisou que o Senado não votará rapidamente a PEC da reforma política. Não haverá quebra de interstício. Ela tramitará como todas as outras emendas constitucionais, cumprindo todas as exigências. A PEC está na comissão especial e seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e para o plenário. Da Rádio Senado, Érica Christian. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.